Se casamos essa boy, pra me pensar, se eu pensar, mas que saiu pra sair essa boy, pra mim tem só solução.